285, regimento correto, posto pronto para posicionamento. Paulo Tantres 17 para o táxi do AB 165, 4 horas e 10 de autonomia, alterar na cabina. Tantres 197, autorizado o táxi, via parte principal, IG Alfa, no ponto esperador no 0, chame torre, 1985, QNH no 009, boa viagem. Tantres 197, autorizado o táxi, via parte, IG Alfa, no ponto espera torre, 18895, ajuste 1009, obrigado e uma boa noite. Golf Mike X-Ray autorizado táxi, reporta na Papá para o cruzamento da Almo Sand. 1-0. Confirma o controle? É o Oceanero 6201, senhor. Solicita manter a prova 210. Ok, livre desvio 6201. Gerente 6201, obrigado. Então 385 está livre, LS X-Ray informa na final baixar e travado. É passado, 385. Oceanero 6310, desça para 2000 pés, 6909. Número 2001009, Oceania 3100. Solo Salvador, no voo no 6-1-3, está no gate 03 para puxar o estacionamento. 6-1-3, após a passagem da aeronave da TAM, a sua rede aguarda, está livre para puxar a resposta. Após o TAM, está livre. O Golf Mike X-Ray autorizado o cruzamento da 197, pode prosseguir Quebec, Mike e Lima. Na Lima, para ingressar no pátio principal, chame o solo novamente em 121.9, Golf Mike X-Ray. Quebec, Mike Lima, na Lima. O Golf Mike X-Ray. Torre, boa noite, TAM 3197, pronto, espera do 1-0, pronto. TAM 3197 autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 080 graus com 8 nós. A linha decola no 0, TAM 3197. TAM 3310, livre, LS X-Ray, informa na final, baixado, trabalho. Livre. O procedimento é que ele chamará estabilizado na final da 1-0, atinamento 3-1-0. 5-8, boa noite, continue na aproximação, aguardando pista livre, o ajuste é 1-0-0-9. Tem lá pista livre, 1-9, 3-8-5-8. TAM 3858, cheque trem, Autorizado pouso pistão 10, vento 080 graus com 8 nós. Autorizado pouso 358, está baixando travado. 2806, eu vou fazer isso. 18, boa viagem. Controle 1208, dá 3197, obrigado, boa noite. 395, alternativa 13325. 13395, alternando 3325, centro 3301, obrigado. Controle Salvador, boa noite, dá 3197, da Helena. Oceania 6310. Ok, Oceania 6310, chame torre 11895. 11895, Oceania 6310. Controle Salvador, tem 3197, boa noite, da Euleda. Azul 4070, identifique chegada Mari, versão nível 050. Salve Salvador, voo 1613 para o táxi, 3:30 de autonomia, Fernando Guarulhos, 183 a bordo. Voo 1613, autorizado táxi, via Índia e Alfa, reporte onde espera... Com a torre 1895, QNH 1000, boa viagem. Autorizado via Índia e Alfa, no ponto de espera, reporte da torre 1595, boa. Apresente, voo Leda. Para o 360 da Elda, presente, voa Leda, tá 3197. Autorizado para seguir com o táxi, seguindo a aeronave da Gol, via... Acho principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 11895, quer negar 10, boa viagem. Tan 3858 no solo 48, direita, solo 121, decimal 9. Recuperaria a restrição de velocidade em Mari, 2470. Afirmativa, seu critério. Certo. Pode 358, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa vai reportar antes da Juliette, 358. Graus com 8 nós. Autorizado pouso na 10 com 3 baixo checado, Oceania 6310. Voo no 603, tá visual com airbus da via Caracuta, final da 10. Afirmativo. 7, após o pouso do tráfego, autorizado olhar e manter cabeceira 10. Após o Oceania, direto ali, mantendo 10, voo. No 398, livre LSX-Way. Livre o LSX-Way, no 398. Juliette, portão 03, 3258. Puxiné 6310 no solo 50, direita solo 121, decimal 9. Direita 1219. Alfa Papa Romeo Golf Mike X-Ray, ponto de espera até 1-0. Papa Romeo Mike Golf X-Ray, mantém o ponto de espera. No menos 3 autorizado, decolagem pistão no 0, vento 0,7, 0 graus com 10 nós. Autorizado, decolagem dando 0, voo no menos. Liderado táxi Maia Alfa, antes reportará na Juliette, o 6310. Golf Mike X-Ray ali, mantém cabeceira no 0. Também mantém Golf Mike X-Ray. Do 5, autorizado táxi, via parte principal, Índia, de Alfa, ponte inspirador no 0, Chime Torre, 1-895, QNH 1-009, boa viagem. Controle, libera a velocidade em TAP, pro azul 4070, 250 mais. O 4070, desça para 2000 pés, livre de restrições na posição em TAP. Ajuste 1009. Positivo, livre de restrições em TAP, descendo para 2000 pés com 1009. Azul 4070, obrigado. O Gol no 398, ajuste 1009, ok. 1009, obrigado. TAM 3197, chame Recife, 1-3395, alterna 1-3325. Recife 1-3395, alterna 1-3325, TAM 3197, obrigado, uma boa noite. Trolley, boa noite, Gol 6193, parceiro 2300, saída Arbor. Gol 1-3, contato radar, Gol 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, 1-6-1-3. 080 graus com 9 nós. É espetacular, Gol 4-3. Estabilizou ILS no 398. 1398, chame torre 1-1895, boa noite. 1-1895, boa noite. Azul 4070, livre ILS X-Ray, forma estabilizada. Forma estabilizada no X-Ray, azul 4070. Chegou no 885, mantém o ponto de espera. Corre Salvador, boa noite, Gol no 398, meia milha do Índia Serra, trem checado. Gol no 398, o ajuste é 1009, cheque o trem, livre pouso pistão 10, vento 080 graus com 8 nós. Ok, tente livre pouso, baixou e checou no 398. Papá Romeo Golf Mike X-Ray, decolado aos 5-5, controle agora 120.8, boa viagem. 108, grato. Doutor Salvador, boa noite, Papa Romeo Golf, Mike, X-Ray decolado, saída Puka. Golf Mike X-Ray, contato radar, Subal 230, saída Puka. Vicente, subindo a 230 na Puca. Papá Romeu Vitor, prossiga. Gente, confirme Vatican 50 em pista que decola. 4070, ok, reduza para aproximação e chame torre 1-1-8-9-5, boa noite. 295, reduzindo, azul 4070. 97, confirme. Papá Romeu Vitor para Recife, autorizado 330, via Arampios 58, Devaldão no 7, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, vão interceptar a aerovia. Controle no 208, acione 5441. 4060. Fala meu ouvido, com o atendimento correto, confio pessoas a bordo. 25 de condição de alinhar e decolar de imediato, 5 solicitado. Afirmativo, está autorizado alinhar e, alinhar e manter, cabeceira no zero, preparando-se para decolagem, ok? Agilizando, o gol no 885, agilizando. Azul 4070, informa o Boeing da Gol italiano, cabeceira no zero para decolagem, ok? E reduzindo para mínima, azul 4070. Isso, autorização do Galeão com informação disso. Sente, o Galeão 360, aguarde cota. Aguarde, obrigado. Gol no 885, vento 070 graus com 8 nós, está autorizado a decolagem, pistão no zero, gol no 885. Web 527, para o Galeão 360, pronto? Ah, afirmativo. Para o Galeão, autorizado 360, veio o Pesulu 1-0 após conforme rota. Recolda 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle no 208, acione 5450. Autorizado conforme 360 para o Galeão. Na uniforme Zulu no zero, você cola com curva à direita, da El, Leda, Brite. 1208, 5450. 527, planejamento correto, pode pronto para posicionamento. Portaremos, obrigado. O 398, autorizado ingresso na Juliette para o gate 09. Juliette para o 09, para o 398. Gate 0, cheque o trem. O vento é de 070 graus com 8 nós, autorizado pouso, pistão 1 no 0. Baixou e travou, livre pouso 1 no 0, azul 4070. Oi, Tô, uma boa noite. Voo no 613. Gol no 885, decolador de 2200, com controle agora em 120, decimal 8, boa viagem. Grato, 208, até a próxima. Controle, muito boa noite, gol no 885. Gol no 6, questão gol no 885, contato radar, subal 360, saída da El, Leda, Brinca. Ok, o gol no 885, pode voar direto da El? Autorizado. Da El. Azul 4070 no solos 2200, direita solo 121, decimal 9. 29 agora. muito boa noite, 473 Azul, Lisandro. 470, táxi Alfa, Airport Yankee, da Juliette. Alfa, da Juliette, 470. Ligou no 885. Prossiga no 885. A fim de evitar formações à frente, poderia coordenar com o centro que voássemos direto bridge? Ok, faça comigo os desvios necessários, autorizado, e eu vou coordenar com o centro aqui. Ok, grato. Portão 070, autorizado ingresso na Juliette para o portão 01. Juliette 01, 4070. O 885 coordenado com o centro, após desvios pode vai direto para o Bridge. Agradeço, Bridge, no 885. Para o meu Golf Mike X-Ray, chame agora Recife em 12545, alternativa 1685. 2545, 2985, Golf Mike X-Ray. Gol no 885, chame Recife, frequência 1395, alterna 13325. Estabilizado 3662. 3662, chame Torre 1 no 895. 1895, 3662. Salvador 3662, duas milhas externo, baixa travada. São 3662, tráfego avistado, QNH agora 10-10, está autorizado pouso pista 10, vento 080 graus com 11 nós. Ciente, ele pousando no 0 com 1010, 3662.